tiene salida. Major 09, controle Salvador, apenas identificação, vigilância, reporte para a descida. Então 09, som da identificação, mantenha 090, reporta para a descida. Vitor Charlie Bravo, torre 118-95. 118-95, Bravo, ponto avaliado. Bom, meu Vitor Charlie Bravo, reporte Simbra, passando externo com o Campo à Vista. O altímetro no 0, no 5, o vento para informação no 7, 0 graus com 8 nós. Tenta desolar com o campo, isso, vida cerebral, já no final. Segue para a pulsão no 0, na principal, ou vai prosseguir para o 1-7? É na principal mesmo, já. Gente, o Romeu Vitor Charlie Bravo tem livre pouso, pistão no 0, o vento no 7, 0 graus com 0,8 nós. Tá, com livre pouso, Vitor Charlie Bravo. Vivo, Vitor, já livrar, vai livrar, chama o solo 21 no decimal 1, já teria o estacionamento, vai prosseguir? Pode chamar um 21, boa noite. Mais 109, desça, desce para 3 mil pés com 1015. Mais 102, direto do 3 mil pés com 1015. Boa noite, ação de identificação, desce para 4 mil pés, chegada na área com 1015. Norte 0, direto do Núnia da Presidente. Controle de atração radar sequenciamento, esquerda para o 045, limite ao localizador. Zero desce, mantém 2000. 09, reporte o localizador, Guardião 09. Ponte 0 autorizado LS, reporte estabilizado. Livre LS, Guardião 09. Se mantém a 3.000, reporta FUI LS. Altitude 20, Scott Aiden, direct to Duna, descend 2,000 feet, altimeter 1015. AFM 2,000 feet, direct to Duna position. You are correct. Ciente a 2 milhas e meia do externo, chama a torre 118.95. 0, tem livre pouso, pista no zero, o vento 170 graus com 08 nós, o altímetro agora 10 no 4, 614. 10 no 4, livre pouso, pista no zero, tá 370. Cinco milhas do externo, ciente, completa aproximação, chama a torre, 118.95. Grato, 118, 95, senhora. O altímetro 104, reporte passando o marcador externo. Reporte era marcador externo, 409. teste 0 no solo 02, à direita solo 121 decimal 1, no bom noite. Direita 21 1. Afirmativo. Tá 2, carro 409. 9, vento 170 graus com 8 nós, intenciona a pista 10 no 7. Arremeter na DA com a esquerda e seguir para 17. 7, é Portilhão Internacional da 17, Guardião 09, o altímetro 1014. Intenção a seguir, arremeter na DA da 10 com a esquerda e seguir para 17. 7, Guardião 09, está livre o procedimento, reporte na final da 17. Vai, porta lá. Na DA, questão na rua esquerda, sem interferir com a base aérea e seguir para a cabeceira da 17. O Guardião 09, evite sobrevoo da base aérea e reporte ingressando final 17. Reportará final 17. Livre pouso, pista no 7, vento no 7, 0 graus com 0,5 nós, Guardião 09, reporte solo controlado. Reportará no solo controlado. Azul 4220, I forgot that you are cleared for a recent load to report established the localizer. Então, parte do GRAE, então, boa noite. Boa noite, ação da identificação. Desce para 2000, autorizado direto do UNA, altímetro 1014. Roger, you are 3 miles from the outer marker, complete the last approach of an I-10 and you can contact tower at 118.95. Have a good night. Thank you very much, good night. Calling now 220, altimeter side 1014, report to landing gear down and lock it. Okay, 1014, call again, gear down, lock it, that's 4220. Gear down, and lock it. 0, clear to land, runway 10, the wind is 150 degrees with 08 knots. Okay, clear to land, runway 10, so 4220. 120 on the ground at 13, driven by the right, and call 121.1, good night. Afirmo, Calisto. final visual, 5-5-5 bem. WebLS, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, até já. Torre Salvador, uma boa, 5-5-5-6, final visual. Trip 5556, estava já travado. Negativo, senhor. Baixou, travou, 5556. Delivery 5556, tem livre pouso, pistão no zero, ventou no meio, 0 graus com 0,5 nós e o altímetro no 0 no 4. Livre pouso 5556. Boa noite, CQ 520. Aciona a identificação. Continue a descida para 2.000 pés, direto Duna, reporta localizador. Termo 1014 no altímetro. No solo 23 à direita, solo 21 no decimal 1, boa noite. Então 3520, resposta estabilizada.